Fronte Investiga. Durante muito tempo, falou-se de uma base secreta dos Estados Unidos no Paraguai, supostamente criada na década de 80, como pista alternativa de pouso para ônibus espaciais. Durante muito tempo também, falou-se do avistamento de OVNIs, objetos voadores não identificados, sobrevoando a hidrelétrica de Itaipu. De lá para cá, Foz do Iguaçu sediou 3 encontros mundiais de ufologia e já teve até mesmo um misterioso candidato a vereador de nome Ladislau Ufologista, da Vila C, dono de uma extinta danceteria e suposto local de pouso chamado Terraço. Diante disso, surgem as perguntas: estará a verdade lá fora ou estará a verdade aqui mesmo no nosso quintal de casa? Nesta semana, a produção do quadro Fronte Investiga recebeu uma denúncia impactante e estarrecedora. Nosso denunciante, que pediu para não ser identificado, relatou um estranho avistamento às margens do lago de Itaipu. Tem uma base lá. Uma base alienígena, que caiu de paraquedas, veio de cima para baixo. Ninguém sabe de quem foi a ideia, não pertence ao lugar. Eles chamam de base náutica de Três Lagoas, mas não é humana. Está abandonada. Nenhum humano entra lá. Só pode ser alienígena. Perplexa com o relato, a produção do programa Fronte foi em busca de informações. Aparentemente, a tal base náutica alienígena de Três Lagoas, como referida por nosso informante, teria sido construída por mãos e dinheiro público humanos em 1997 para uma obscura competição de nome Jogos Mundiais da Natureza, que, após consumir grande volume de recursos, partiu de forma tão abrupta quanto veio, na velocidade da luz, para outro planeta, outra galáxia ou, quem sabe, até um universo paralelo. Já abandonada em 2002, a estrutura que era oficialmente utilizada para o trânsito de embarcações náuticas foi repassada por 14 anos pelo governo do estado para a utilização do município. Em 2005, a prefeitura de Foz do Iguaçu chegou a anunciar que faria a reforma do local para voltar a receber barcos, algo que nosso informante desconfia. Aquilo lá nunca foi para receber barcos. E para que seria, então? Espaçonaves. Discos voadores. ET de Varginha. Coisas de outro mundo. A última informação oficial que tivemos é de que em 2008 o terreno da base náutica teria sido devolvido à usina de Itaipu, que estuda possíveis futuras utilizações. Em 2013, a Polícia Ambiental flagrou a retirada de material que seria madeira e a depredação contínua do local. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso. Desde então, o destino da base náutica segue tão nebuloso quanto a grande nuvem de Magalhães. Só o que eu quero saber é a verdade. Nada mais que a verdade. A equipe do quadro Fronte Investiga esteve em Três Lagoas para apurar, in loco, a situação da base náutica. Estamos nos aproximando agora da beira do lago e realmente daqui já dá para avistar uma espécie de estrutura em meio à vegetação. Não parece arquitetura humana, está tudo bem estranho, sem telhado, sem algumas paredes, enfim, ninguém humano habitaria um lugar assim. Tem muito mato e lixo aqui no local, mas dá para identificar algumas trilhas por onde passar. Aqui tem uns degraus, ali adiante um semicírculo, parecendo umas garagens ou hangares, num formato meio estranho, não identificado. Ali perto da água tem a base de uma construção circular que pode ter sido um farol ou, enfim, algum círculo não identificado. Realmente tudo muito estranho aqui, tem até uma energia diferente no local. Tudo parece assustador até. No momento em que já nos preparávamos para deixar o local, fomos surpreendidos com um forte vento e uma espécie de estática, que desligou nossos equipamentos. Um homem que identificou-se como Jurandir disse que sabia o que estávamos procurando e convidou-nos para voltar à noite, para um contato especial. Desconfiamos da expressão contato especial, pois a mão de Jurandir era muito peluda. Ele sorriu e nos disse que, na verdade, seria um contato espacial. Mais tranquilos e movidos pela curiosidade, não tivemos alternativa a não ser voltar à noite. Jurandir nos esperava no portão e convidou-nos a seguir em direção ao mato que cobre parte da antiga construção humana da base, onde teríamos um encontro com uma criatura de outro planeta, de nome Bilu. Nossos equipamentos continuavam sem funcionar. Você trocou a pilha do gravador? Esqueci, foi mal. Agora sim, funcionando. Bilu, o suposto extraterrestre, nos aguardava atrás de uma moita. Os primeiros diálogos foram marcados por grande tensão. Desliga o rádio. Desligar o rádio? Mas isso aqui não é um rádio, não. É um gravador, tá? Apaga a luz. Apagar a luz? É, que luz, Bilu? Isso aqui é o clarão da lua, clarão da lua cheia. Chega mais perto, quero tocar você. Me tocar? Eu não. Se quiser, fala de longe. Não tem essa de tocar, não. Bilu quer ficar no campo limpo com você. Ficar no campo limpo? Ficar... Ficou louco, rapaz? Bilu quer pegar a concha da sua mão. Concha do quê? Concha da minha mãe o quê, ô palhaço? Bilu está tentando se mostrar totalmente. É só manter a calma. Que se mostrar totalmente o quê? Que tipo de palhaçada é essa, ô depravado? Eu vou embora daqui. Quando nossa equipe já estava se retirando do local, convencida de que o suposto ET Bilu era, na verdade, um tarado, ele nos chamou para uma última palavra. Bilu quer dar uma mensagem para todos. E qual seria, então, sua mensagem para a humanidade, Bilu? Apenas que busquem conhecimento. E assim terminou nossa investigação. Não encontramos respostas para o mistério da base náutica alienígena de Três Lagoas, mas encontramos um extraterrestre safadão. As dúvidas sobre o futuro da base náutica, que poderia ter sido um dos símbolos de Foz do Iguaçu, continuam. E é claro que isso que você ouviu foi uma grande brincadeira aí com o tema do abandono da base náutica de Três Lagoas em Foz do Iguaçu e tirando sarro aí também do ET Bilu, mostrado na TV no programa Domingo Espetacular, mas com um pano de fundo muito sério, né? Eu tenho certeza que você na sua casa não faz uma construção para deixar sem uso, sem nenhum tipo de cuidado, abandonada, porque sabe que dinheiro não dá em árvore e também não é capim. O problema é que o mesmo raciocínio parece não ser usado aí no que diz respeito ao dinheiro público. Até quando eles... Não os supostos ETs, né, os gestores, vão continuar fazendo brincadeira com o contribuinte enquanto jogam a arrecadação dos nossos impostos pelos bolsos e pelos ralos? Ano que vem tem eleição, hein? Nossa função como cidadãos é impedir que novos desperdícios aconteçam.